Louvai ao Senhor, louvemos ao Senhor, vamos glorificar o nome do nosso Deus. Fique de pé, o Senhor está aqui, Deus está aqui nesta manhã, está aqui para ministrar o seu coração, está aqui para mostrar o quanto é grande. As palmas, adore ao Senhor. Tudo que for lego, louve ao Senhor. Erga suas mãos e louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Precisamos nos despertar para o fato de que o Senhor tem agido na nossa vida, apesar das coisas às vezes ruins que você enfrenta. O Senhor está controlando a história da sua vida. Deus tem o controle da história e da história da nossa vida. Então nós precisamos nos despertar para compreender o alcance do amor do Pai. Você está convidado nessa manhã a fazer isso. Resplandecerá, tu jamais me deixarás, vem me abrir as mãos. meu fogo em meu olhar, brilhando está, a chama não se apagará. Meu fogo em meu olhar, brilhando está, meu fogo em meu olhar, brilhando está, a chama não se apagará. Mas o ano do amor refletirá, tua glória nos permanecerá, jamais me deixará. terminar aquilo que começou. Jesus Cristo, para que você possa ter um coração grato. Abra o seu coração. Abra o seu coração para que as águas do Senhor possam fluir nessa manhã. espero que hoje você esteja refazendo a sua concepção do que foi este ano de 2018. Mesmo que coisas ruins tenham acontecido, nós vencemos.